os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Com certeza, um dos estilos mais abrangentes da música, o rock, tem variantes criadas no mundo todo, mas é originário dos Estados Unidos. Os principais instrumentos utilizados originalmente no rock eram guitarra, bateria e contrabaixo. Trata-se de um gênero musical que surge nos anos 50, misturando elementos da música negra, blues e rhythm and blues, a dos brancos, country e folk music. Desde o início, o rock esteve ligado à transgressão, pois no sul dos Estados Unidos imperava a segregação racial e o rock é uma união dos ritmos africanos e melodia dos brancos. Logo, alcança repercussão mundial. Dirigido a plateias adolescentes, serve-se de uma linguagem simples, apoiada em ritmos que incitam a dança. Desde o seu surgimento e ao longo dos anos, reúne uma grande diversidade de estilos. Um dos grandes meios divulgadores do estilo e também forma de interação social são os festivais de música. Chubb Checker, The Fly. 1960. Sky. John e de Belmont, Rabbit Baby. 1963. Now that I love a girl and a ruby is her name. Hear me talking now. This girl don't love me, but I love her just the same. What I say, whoa, whoa, whoa. I tell ya, I'm gonna steal you away from all those guys. I didn't want to, whoa, from the happy day I met you now. I made a bet that I was going to get you now. Ruby, Ruby, Ruby, will you be mine? Hear me talk in time now. Turtles, It Had Me Baby. 1965. We'll be right back. década de 70 foi marcada pelos power trios, com um rock pesado tocado em alto e bom som. Contrastando com esse cenário, uma banda americana de rock romântico, o Bread, conseguiu colocar algumas músicas no topo das paradas. O seu primeiro hit foi Make It With You. Formada por Dave Gates e James Griffin no vocal e guitarra, Larry Natchell no baixo e teclados e Mike Botts na bateria, fizeram muito sucesso também com as músicas Baby I Want You, Guitar Man e Everything I Hold. Bread, Heartbreak. Donna Summer, Hot Stuff. 1979. Yeah. Middle of the Road, Sacramento. Caixinha de surpresa. Quando o grupo se apresentou em São Paulo, Love of My Life tocava incessantemente nas rádios paulistanas há mais de 12 meses. Os membros da banda gravaram vários álbuns solos durante os anos 80, com destaque para a colaboração de Mercury com a cantora clássica Montserrat Caballé, tema das Olimpíadas de Barcelona 92. No dia 13 de julho de 1985, o Queen consolidou a posição de mega pop star, roubando a cena no humanitário Live Aid, em meio a uma tempestade que caiu no estádio de Wembley, em Londres. Queen, I Want to Break Free. Like I'm waiting for a welcome sign. ABBA, Gimme Gimme Gimme. Gimme.

as músicas que você dançou nos grandes bailes tocam aqui. Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Daryl Hall e John Oates, Private Eyes. 1982. Bad Boys Blue, Under the Boardwalk. From the park you hear the happy sound. All Night Long, 1984. All night long. Após lançar 4 álbuns em espanhol, o Miami Sound Machine conquistou o público americano com Eyes of Innocence, de 84, Primitive Love, de 85, Let It Loose, de 87, emplacando os hits Bad Boy, Rhythm's Gonna Get You, Word Getting the Way e Anything For You. Um acidente automobilístico em 1990 pôs um fim prematuro à banda. Gloria demorou um ano para se recuperar, voltando a gravar sozinha em 91 o álbum Into the Light. Emílio deixou de tocar, tornando-se o produtor de sua mulher. Gloria Estefan, Happens What I Feel. When I walk in the door, there'll be no place to hide. There's no way to see forever. You may not realize your dream. Love sometimes is like the blowing wind. It can take us to wherever, sending us on silent wings. But I'm broken. To Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. 2005. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I Estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Até o próximo De Volta para o Sucesso. Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Você acompanhou De Volta para o Sucesso.